Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu sou borracha, você é cola. Caramba, tô tentando detectar. Eu não cheguei lá. Porra, bom. I am rubber, you are glue, cara. Quem nunca lotou espada no Monkey Island, caralho? Porra, não me deixe sozinho não, cara. Muito nerd, assim, pra mim. Aqui é Afonso Solano, e sempre que eu sinto cheiro de asfalto, eu me lembro de Maureen. Maureen! Oh. Clássico, foi um clássico. Foi um clássico. Aqui é o Beto Estrada e eu nunca entendi nenhum jogo point and click que eu joguei na minha vida porque eu não sabia inglês. Antes de 99, né? Antes de 99. É justo. Aqui é Diogo Braga e eu só tenho uma pergunta: que dia é o dia do tentáculo? Aqui é Azaghal, and I don't put my lips on there. Eu sabia que é a única referência que ele tem. Muito bem, nerds, estamos aqui juntos para falar de uma era, MRG, uma era, verdade. A era dos adventure games, cara. Eu aponto ali, eu clico ali e eu não vou, e não se mexe, e what budge. Ele era, mas tá voltando a ser de novo, né, cara? É, exatamente. Alexandre, tudo... posso fazer uma pergunta que as pessoas vão me chamar de burro? Ah. Depois de meios. O que... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meias, é Caneladas ou Nerdcast? Não vamos não, Jovem. Por quê? Porque este é um programa gravado com antecedência. Exatamente. Antecedência tamanha que não podemos gravar os e-mails. Exato, porque nós fomos convidados... Isso, pelo nosso querido amigo Paco. Exatamente, senhor Campus Party. Senhor Campus Party, ele nos convidou para participar da Campus Party Europe, a segunda edição, que acontece em Berlim. The Agent is Lost in Berlim. Sempre quis falar isso. Agora você vai poder falar mesmo. Pô, vou poder falar isso, cara. Muito nós bom. Nós vamos a Berlim dar uma palestra em inglês, seja o que Deus quiser. Agora, Jovem Nerd, você vai estar na minha pele. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai ser muito bonito. Mas é isso, bom, a gente recebeu um mega, cara, que honra ir à Campus Party Europe. Vai ser a maior Campus Party ever, né? São 10 mil campuseiros. No dia que a gente está gravando isso, já está tudo vendido, sold out. Exato. No dia que você está ouvindo, já aconteceu a Campus Party, já, inclusive. Ali, já aconteceu. E é isso, exatamente. Uma risada maluca e a gente fica sem reação porque, bom, a gente não tem mais o que fazer. Então, nós não estamos aqui, mas todas as atrações continuam, né? A história continua aberta e entregando. Nerdcast, Nerdplayer, Nerdoffice, tudo no horário normal, como se a gente nem tivesse sumido, viu? Exatamente. Bonito. E a gente volta logo. Exato. E temos um recadinho importante, Azaghal. Sim, tá pintando o novo metrô, Jovem Nerd. É um concurso cultural. Galera de São Paulo... É, na verdade, que é galera do Brasil inteiro. Não, eu sei, mas a galera de São Paulo vai ganhar um metrô novo. Sim. Um certo? Monotrilho. Monotrilho. Um monorail. O futuro chegou. Monorail. Lembra dos Simpsons? Monorail. Pô, a cidade se mobilizou pelo monorail. Monorail, então. Um monotrilho da linha 2, verde. E aí o que acontece? O governo do estado de São Paulo está convocando a população e os usuários do metrô para decorar o metrô, o monotrilho. Olha aí. Muito bom. Excelente, eu achei excelente. Não é? O concurso cultural chama-se Tá Pintando o Novo Metrô, ó. Ah. Ó, com mãozinha. Eles vão selecionar uma arte, obviamente. Sim, eles vão... E vai ter voto popular e vai ter uma comissão julgadora também. Isso, a comissão julgadora vai definir 20 artes. E o público vota, entendeu? Isso, ó. A comissão jogadora tem pessoal da Secom, do Estado de São Paulo, do metrô, da Bombardier e artistas de rua. Ó, muito bom. Artistas plásticos e designers renomados. Muito bom. Quem são designers renomados? Philip Stark? Será que ele é? Sempre você fala no Philip Stark. Eu acho ele um puta designer. Mas presta atenção, ó. Do dia... Macintosh já morreu, eu não posso falar do Macintosh. Do dia 16 de agosto a dia 4 de setembro, presta atenção. Olha que maneiro, cara. A parada vai estampar o primeiro vagão dos trens da nova linha. Muito bom. Você imagina se você ganhar uma parada dessas? Sua arte... Irado. Vai estar no primeiro... Cara, animal. Então, presta atenção. Do dia 16 de agosto a 4 de setembro... Ó, dá tempo ainda. Os artistas que estiverem interessados, eles vão se cadastrar no site, tá pintando no metrô.com.br. Esse é o URL mesmo. Você pode entrar no post e clicar no link que é mais fácil. E cada participante pode enviar até 5 artes. Ó. Então não é só uma. Vale isso, cara, irado. Faz isso aí. E aí, beleza. Aí vai ter aquela seleção das 20 melhores artes. E depois a galera vota através de site e redes sociais. O povo. E tem que votar todo dia. Tem umas regras lá de quantidade de votos, voto extra, não sei o que lá. Exato. Entra no site pra ver como é que funciona essa questão da votação também, que é legal. Isso acontece do dia 12 a 28 de setembro. A votação, entendeu? Se você é um artista, um designer, um grafiteiro... Que portfólio, né? Excelente. Pode até mandar a Santa Ceia, né? Imagina. Santa Ceia, Jovem Nerd no metrô de São Paulo? Não sei se é uma boa ideia. Vai lá, clica no link e vai lá e se cadastra. Jovem Nerd, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de terror? Você sabia que nós temos o pai do medo escrevendo pra nós? A bufobia, olha aí. A bufobia interpretada a moda caralha significa pai do medo. Exatamente. Ele escreveu Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros. Sim. Que está à venda exclusivamente aonde, Jovem Nerd? Na Nerd Store. Então, música sinistra pra dizer, compre agora ou se arrependa. Além disso, temos uma nova camisa da linha Keep Calm. Excelente, você já sabe. Keep Calm and Protect Blue Hand, Jovem. Ah, maluco. Essa, cara, todo mundo tem que ter. Exatamente. Cara, essa camisa, além de ser você tirar onda, ela é de utilidade pública, porque ela tá passando a mensagem. Exato, a mensagem, a palavra. Exato, cara. Então, vá agora e garanta a sua Keep Calm and Protect Blue Hand. E você também pode comprar as canecas que estão todas... de volta aos nossos estoques. Muito bem, vai lá em nerdstore.com.br. Então, cara, é porque você falou que vamos falar de uma era e tal. Eu queria saber o que define uma era. O que define uma era? Foi uma dúvida que me veio, desculpa. Assim, é começo, meio fim. É o começo de alguma mudança de paradigma... até que venha outro. Mas então... Ó, é isso aí. Ou isso. A gente ainda tá vivendo a era dos point and clicks. Não, o auge passou. Mas, agora tá resgatando essa era, então, né, cara? Mas então, quando o Afonso Solano sugeriu a pauta de a gente falar, criar alguma coisa de games, ele falou, por que a gente não fala sobre os point and clicks? Aí eu lembrei, né? Porque, na verdade, a referência que ficou desses jogos... é que eles são point and click, porque você pegava o seu mouse e clicava, apontava, fazia as coisas e tal. Mas eles são muito mais do que point and clicks, porque eles precedem, na verdade, o mouse até. É verdade. Eles são conhecidos como jogos adventure, né? Os jogos de aventura. Exato. Eles ficaram conhecidos assim no início, antes do mouse mesmo e tal, porque os primeiros jogos todos narravam aventuras, né, cara? O primeiro jogo desses não tinha nem gráfico, era em texto, cara. Década de 70, né, cara? Era right and click. Tu sabe como é que começou essa história? Eu acabei achando, procurando jogos pra me refrescar a memória, achei um documentário muito maneiro na internet, publicado lá no canal principal do Machinima. Tem um link aí pra vocês verem, muito maneiro. E lembrei de muita coisa e aprendi muita coisa. Porque, por exemplo, esse primeiro jogo, eu sabia que o primeiro Adventure Games era em texto, mas não sabia que era a história desse cara chamado Will Crowther. Ele era programador e o cara gostava de visitar cavernas. Olha, Spelunking. Não, Spelunking, né, Mr. Wayne? É. Não, ele ia muito na Mammoth Cave, a caverna do mamute, no Kentucky. E o cara, ele mapeou, um dia ele mapeou essa caverna. E ele fez, como ele era programador, ele fez um joguinho onde você escrevia o que você estava fazendo para explorar essa caverna em específico. Pausa para o parabéns do Diogo ao fundo, assim, pra quem ouviu. Quando o cara mapeou a caverna. Parabéns, né, cara? Mas, ah. É, mas eles falam. Mas é simples, ele pegou duas bolinhas e jogou pra cima e elas. Depois perdeu. É. Né? Mas aí o cara, tipo assim, ele. Você entrava, tipo assim, entrar na caverna, você entrava e procurar não sei o quê, pegar lâmpada. E aí você. E o programa ele te dava uma resposta em texto descrevendo. Era RPG, cara. Tipo, o cara jogava. D&D. Exato, é o princípio do livro-jogo aplicado pro digital, então. Sim, porque Dungeons & Dragons era uma novidade na década de 70 e muita gente jovem, muita gente de faculdade, universidade, abraçou a ideia do jogo de mesa, de descritivo, de fantasia e tal. E ele, pô, vou fazer um programa pra fazer isso. Usou a caverna de base e você meio que explorou na caverna por texto e o texto ia te devolvendo as consequências do que você fazia, né? Eu lembro de um dos primeiros, assim, que o pessoal brinca até hoje, que eu não lembro o nome, mas era alguma coisa com uma caravana, com... dos colonos ingleses e de um. Será que era baseado naquele jogo de, Shelters of Catan? Settlers. Não, era um assim também de texto, alguma coisa envolvendo acho que os colonos na América. E ele era tão assim, hiperrealista que o pessoal brinca até hoje que você podia morrer de tudo. Aí você podia morrer de disenteria, você podia morrer se você bebesse água no rio do lado errado porque pegou, alguém cagou ali, você pegou bactéria e tal. Aí a parada era muito séria, mas aplicava esse princípio que o Jovem Nerd tá falando do livro-jogo. Mas era totalmente isso. E é engraçado você ver a evolução das coisas. Como é que uma ideiazinha, e principalmente tudo ligado à tecnologia, né? É uma ideiazinha que o cara tem, que o outro cara analisa isso e aí ele bota, né, faz um upgrade dessa ideia e melhora e aí passa pra outro. E foi exatamente isso que aconteceu com esses jogos. Porque esse joguinho, ele caiu na Universidade de Stanford, na mão do cara chamado Don Woods. E aí ele falou assim, pô, que maneira a ideia. E aí o cara começou a inserir mais coisas, ele botou monstro, ele botou enigma, ele botou os elementos mais aventurescos, ainda no texto, tudo texto, né? Uhum. E aí, cara, quem era usuário da ARPANET, a nossa proto-internet, essa rede entre universidades, esse jogo meio que viralizou na ARPANET, né? E foi indo pra tudo quanto é a universidade, caiu no MIT, onde quatro estudantes acharam, puta que foda, como é que a gente melhora isso e tal. Essa parada. Uhum. Você pegar uma ideia e melhorar, né? Melhorar é outro nome pra roubar na América também. Crowther e o Woods, eles fizeram isso simplesmente pela satisfação de fazer, né? Entendi. E no MIT, pela primeira vez, os caras pensaram em ganhar dinheiro com isso. Esses caras fundaram a empresa, chamava Infocom, e eles chamaram o jogo de Zork. Era uma linguagem, uma forma de linguagem deles lá para trabalhos incompletos, mas o jogo ficou se chamando Zork. Você lembra de um filme do Tom Hanks? Eu não sei se eu quero ser grande. Eu acho que o filme do Tom Hanks, não lembro exatamente qual era, que ele tinha um amiguinho que jogava um jogo de mago que era um adventure game, assim. Ele ficava digitando. Quero ser grande, pode crer. Quero ser grande? Acho que era. Caraca, cara. Eu lembro que ele tinha esse lance, aí ele. Então, vou mandar o raio de gelo. Ele digitava a parada, ele achava incrível. Isso, cara. Era o berço desses jogos, cara. No final da década de 70 e início de 80. Jovem, sabe que eu sempre lembro, quando a gente fala do princípio desses jogos, assim, no filme Cloak and Dagger, acho que chama Os Heróis Não Têm Idade, em português. Aham. Uhum. Que o moleque jogava um joguinho meio assim também. Era um adventure, isso. Que tinha um pouco de texto. Porque isso, pra quem mexia computador, o que era pouca gente, né, cara? Isso era muito foda, era tipo, e quando o computador começou a ficar popular, esses jogos eles vieram junto com os computadores. E pode crer, você tava no início da década de 80, era uma novidade muito atrativa, muito diferente dos jogos tipo Pong, etc, né, cara? O que esse computador pode me oferecer mais? Tem uma aventura aqui dentro que eu posso desbravar, não é só ir para um lado ou para o outro, entendeu? Agora era uma época engraçada pra você criar a capa, né, que você fazia a capa de um jogo desse, a gente catou agora aqui, a capa do Zork, e é uma puta ilustração com o cara batendo num, sei lá, num goblin aqui. Porque o nego não podia botar um monte de texto na capa, né? Senão é uma merda, né? O jogo era em texto. Ainda era em texto, cara. Mas alguém chegou a jogar algum jogo desse? Não, cara. O primeiro jogo que eu lembro de Adventure mesmo, já era na década de 90, início da década de 90, era tipo Loom, Monkey Island, Secret of Monkey Island, sabe? Que era já super avançado. Porque essa era a época, apesar de já ter jogos Adventure um pouco pouco mais pra trás, a década de 90 foi a década em que nós, humanamente falando, estávamos começando a tomar consciência. Isso. Das coisas. E o computador, ele popularizou aqui, né? Foi na década de 90. Foi por aí, né? Não foi no Amiga que as pessoas começaram. Outro amigo rico que tinha um... Sim. Look! A three-headed monkey. I'm not putting my lips on that. Olha como a parada vai evoluindo. O Zork chegou na mão de outra galera, que era o casal famoso que ficou bilionário, o Roberto e Ken Williams. Ah, da Sierra, né? Que era da uma empresa online, chamada Online Systems, que depois virou Sierra Online, exatamente. Olha o casal. Só. E esses, a Roberta, ela era a mente criativa e o Ken era o programador. E aí ela falou, caralho, vamos fazer isso melhor ainda. E eles fizeram o primeiro jogo adventure com um gráfico, que era uma coisa tosca. Se você, o jogo chama Mystery House, se você botar aí no Google, tu vai ver, são gráficos vetorizados numa tela preta, entendeu? Caramba. Mas tinha toda uma trama, você entrava numa casa, tinha um assassinato, sabe? Você tinha que resolver. O legal era você desafiar o seu cérebro nesses enigmas que pareciam ilimitados, né? Porque hoje você consegue entender a limitação de programação que existia. Quando você não entende exatamente o que está por trás do sistema, você, caraca, eu posso entrar num jogo onde eu posso escrever qualquer coisa e vai acontecer, entendeu? A gente está olhando aqui a imagem do Mystery House, sério, parece uma criança de 5 anos desenhando um quadro negro. Parece no Paint. Cara, lembra muito Q-Basic, cara. Lembra Q-Basic? Lembro, cara. É estranho, né? Porque assim, você tinha os livros-jogos, digamos, em que você tinha, tudo bem, uma história estática, ainda que dinâmica, no ponto que você pode pular de uma página para outra, mas você não podia escrever, né? Só podia exatamente. Ir para ele tinha definido. Mas você tinha ilustrações lá, riquíssimas, quando necessário, para você aumentar lá a sua imaginação. E é quando você passa pra mídia nova, apesar dela ter um futuro, uau, né? Tipo, aqui eu posso fazer grandes coisas. Você dá um rio de passo pra trás. Olha o que aconteceu com as ilustrações. Tipo, a escada tá mal desenhada. Tipo, eu faço isso com a caneta enfiada no nariz, cara. Opa, que susto, hein? Assustou muita gente. Mas, cara, muita gente achou que essa habilidade era mais impressionante. Mas é a mesma coisa com os jogos, por exemplo. Você ia ver um filme no cinema, você ouvia uma trilha sonora com uma orquestra maravilhosa e tal, e você ia pro jogo de Atari, você ouvia aqueles beats, pi, bi, bi, bi, bi, bi, e você achava foda, caralho, que música foda. Como é que é? Os beats? Faz um beat pra gente. Não se fuder. Não, vem, velho. Qual o problema? Faz aí. Isso é pra trocar, isso é pra botar sonoplastia. É só pra marcar. Uhum. Ah, tá bom. Toma, marca é que eu aí. Gostei. Mas venhamos e convenhamos também, né? Capa sempre foi uma parada pra enganar a galera, assim, né? A gente nunca pôde confiar em capa, assim. Desde a invenção do livro, as capas estão aí. Pô, capa de couro no livro, cara. Por que que o livro precisa de couro? Não, não. Porque, olha só, eu tava discutindo isso outro dia. Interessante, boa pergunta. Olha aí. A última vez que eu falei boa pergunta, eu tomei uma resposta na cara, né, cara? Best ponto para Gryffindor. Não, cara, é assim, como você vende um texto? Como você vende algo que você... você criar uma roupagem, sabe? E a capa, ela vai dar o tom do que tem lá dentro. Então, puta, se a história é uma aventura, não sei o que lá, ela vai ter uma ilustração, ou sabe, vai ter uma capa, se for infantil, vai ter uma ilustração mais bobinha e tal. Se o livro é mais sério, de terror, ou quer parecer algo mais elitizado, ele mete uma capa de couro, por exemplo, sabe? Então, a capa, ela faz parte do contexto do que tá lá dentro. Que nem um jogo. O jogo, a capa do jogo, o jogo é uma merda comparado com o que vem a capa. Mas a capa é a intenção. A intenção isso. Do que o jogo deveria ser. Na minha cabeça é assim. Entendeu? Duas coisas sobre o que o Azaghal falou. Uma, você me ganhou quando você disse em roupagem e eu falei couro. Então, roupagem... E a segunda coisa, o único videogame pra mim que respeitava o player com as capas era o Master System. Que tinha as capas mais escrotas do mundo, cara. Eram uns quadrados loucos, lembra das capas? Isso que foi um sucesso inacreditável. Era um padrão, né? Era tudo igual, cara. Era muito suado, bicho. Capa é um problema. É isso, mas isso é em todo lugar. Você vai numa lanchonete, vê a foto do sanduíche. Ah, caralho, é verdade. Uma vez eu fui numa grande rede de cachorros quentes aqui de Curitiba. Olha aí. O nome são Latidos. E aí, Eu pedi um sanduíche que eu vi a foto e fiquei, caraca, deve ser muito bom. Sanduíche de calabresa, tipo um hot dog de calabresa com cebola acridoce. Eu, puta, cara. Caralho. Foda, aí eu pedi, né? Cara, a comida que me foi entregue... Era inacreditável, cara. Parecia que tinha um cagado no sanduíche, sério. Mais o Douglas. Não, pior. Se eu fosse o Michael Douglas, eu teria comido feliz. Look, a three-headed monkey. I'm not putting my lips on that. Mas aí acabou que o casal Roberta e Ken Williams lançou o jogo, vendeu bem o jogo... didaticamente correto, que você está vendo aí. E a IBM foi atrás dos caras. Porque eles estavam vendendo lá o PC Júnior, iam vender o PC Júnior, que foi um fracasso, por sinal. Mas eles queriam um jogo para acompanhar a parada, para dar um boost, né, cara? E eles viram o resultado dos caras, essa empresa pequena, e jogou $700,000 no colo deles. E aí que a Online Systems virou a Sierra Online. Olha e aí. Eles Olha criaram aí. Um marco dos jogos de adventures que foi o King's Quest. Muita gente considera... King's Quest. Muita gente considera, acha que o King's Quest é de fato o pai do adventure game, porque ele era gráfico. E sim, era... Você tinha um bonequinho que andava nos cenários, trocava de tela, você pegava os objetos, é aquela coisa, né? O RPG misturado com aventura, misturado com todo esse universo de possibilidades que nasceu todo naquela ideia do cara explorar a caverna com texto. Pergunta, Jovenel, você jogou o King's Quest? Não joguei, mas eu conhecia já o histórico do King's Quest. Ele teve várias versões, né? Até que cagaram no final, depois que o casal Williams vendeu a Sierra, o nego cagou fodamente o projeto e eles nunca mais fizeram um jogo na vida. Tu jogou, Beto? Não, de jeito nenhum. Tô vendo aqui, que horror. É, já tá um paintbrush. É um paint, exato. Mais bacana. É um paint, assim. É feito no paint, mas que era uma coisa que não existia, cara, né? Não, mas tinha cor, cara, sabe? Eu acho que era... Sei lá, tinha. Mas você tinha uma coloração já que, porra, era engraçado que nessa época você tinha que ter a redundância do texto da imagem, né? Então o cara diz que tinha um castelo. Aí o cara ia lá e descrevia. Aqui é a entrada do castelo, do castelo medieval de pedras rústicas com limo. Tem a imagem do castelo, só que o teu cérebro associa aquela porra um castelo, tinha que ter uma frase dizendo, sabe? Tem quadrinhos dos anos 90, sabe? É, exatamente. Look, a three-headed monkey! I'm not putting my lips on that. Puta, lembrei qual foi o primeiro adventure que eu vi. Nem foi o Monkey Island, foi antes. Anterior. Foi Leisure Suit Larry. Caramba! O primeiraço que você... era gráfico, mas você tinha que realmente escrever o que fazer, entrar, não sei o quê. E o Leisure Suit Larry era um jogo adulto. Sim, e eu, obviamente, só as crianças jogavam. Pois é, esse jogo, Jovem Nerd, ele tinha duas paradas. Uma é... que eu chamava ele de Larry Suit Larry, porque eu não sabia falar Leisure nessa época. Suit. E o outro é que o seguinte, cara, esse jogo, ele era... Eu era muito novo quando eu joguei esse jogo, não lembro qual era o ano, mas era a possibilidade de você sozinho ver peitos e as coisas, porque ele era bem pornográfico. Mas era muito difícil ver peito. Muito. Porque o objetivo do personagem, do Larry, que era um paspalhão lá, de mocó americano, era comer as mulheres, né? E o objetivo do jogo, o desafio era isso. Tipo, a mulher queria um negócio. Aí você dá um negócio pra mulher queria, você tinha que fazer uma coisa, tinha que fazer outra coisa. Isso aqui é pra achar a rosa pra conquistar o coração da mulher e ela dá pra você. Era meio Love Boat também, não era? Tinha um que ele tava dentro de um navio do amor. É. Sozinho. Era sempre assim. O Larry, ele era esse cara meio baixinho, né, cara? Didi Mocó foi a definição. Didi Mocó, é a melhor definição. Só que era um Didi Mocó que não pegava ninguém, porque o Didi Mocó pegava um monte de mulher. Passava o rodo. O que significa esse título em português? Cara, leisure, se eu não me engano. Tipo, relaxamento, prazer, tá ligado com isso. Eu acho, tá? Agora não Jovem Nerd, você tem agora, sua vez. É isso mesmo. É porque é o seguinte, olha só. Leisure suit, na minha interpretação, é como se fosse o traje de prazer. Isso aí. E o traje de prazer pode ser interpretado como a sua própria pele. O cara tá pelado. Ah, vou vestir o meu traje de prazer. Olha aí, Afonso. A roupagem do amor. Olha aí. Esse era o nome que eu queria, porra. nós vamos abrir as portas da maior produtora de adventure games dos anos 90, o braço digital da Lucasfilm, do nosso querido George Lucas, que no início se chamava Lucasfilm Games. Isso. E virou a LucasArts. Oh, obrigado, LucasArts. E a LucasArts, cara, você realmente tem que prestar reverência quando você fala de Adventure Games, porque eles definiram a era, né, cara? Sim, sim. E os caras, mais do que a LucasArts, né, os caras por trás disso, Ron Gilbert, Tim Schafer, Dave Grossman, esses caras foram os gênios por trás desse gênero que definiram, fizeram... Na verdade, foi o George Lucas, né? Esses são só marionetes do George Lucas. Tá bom. Não, uma coisa é verdade. O LucasArts com certeza ganhou com a carga, né, de publicidade da Lucasfilm ali, né? Você botava o selo de qualidade Lucas ali e você já tinha uma coisa que você ia confiar. Não, e é engraçado porque o George Lucas, a gente gosta de sacanear, mas o George Lucas, ele foi ponta de lança de muitas e muitas melhorias tecnológicas em toda a indústria cinematográfica, entretenimento digital, etc. Ponta, né, de lança não é um termo correto. Ponta de lança não é um termo não correto. Não, ponta de lança se arriscando. Ele não tava se arriscando em nada. Ué, dinheiro, né? Ah, não tava arriscando dinheiro nenhum. Ganhou muito dinheiro. Investindo. A Pixar foi uma divisão de uma empresa da George Lucas que foi comprada e virou a Pixar, entendeu? Cara? E a própria THX, né? Isso, todos os sistemas de surround, de som, de tudo. A Industrial Light and Magic, né, também na ponta como produtor de efeitos especiais, etc. O George Lucas era um semeador da criatividade, então. O que aconteceu, né, cara? As empresas deram muito certo. Foi por isso que ele ficou sem nenhuma. Ele saia distribuindo pra todo mundo. Caraca. Mas vocês acham que no mundo dos videogames o George Lucas estragou? Não. Não. Ele não estragou porque ele não metia o bedelho. Não, cara, ela funcionou como as outras empresas dele funcionaram, criando novas tecnologias e estabelecendo tendências, cara. Porque a LucasArts não ficou famosa porque fez só jogos com bastante investimento pra serem bonitos. O Ron Gilbert, criador do Maniac Mansion, que você, o Beto falou aí que se lembra, um dos primeiros jogos que você se lembra, né, de Adventures? Uhum. Sim. E que caiu um meteoro na casa do cientista, tinha o tentáculo, caralho, não sei o quê. Mas que era uma grande comédia baseada em filmes B de terror, né? Uhum. Isso. A genialidade do Maniac Mansion não é nem a trama, nem nada, porque a Lucasfilm Games, que é a LucasArts... A LucasArts, o que eles viram foi um potencial de mercado, porque esses jogos antes, Leisure Suit Larry, King's Quest, tinha outros, Police Quest, Space Quest, cara, esses jogos todos, eles estavam fazendo sucesso. Mas o Maniac Mansion foi a revolução, porque o Ron Gilbert criou o que eles chamam de Script Creation Utility for Maniac Mansion, que é a engine que foi usada em todos esses jogos dos anos 90, que é a Scum. Né? Script Creation Utility for Maniac Mansion. Scum com dois M's. Eles adoravam criar esses nomezinhos com significados duplos. O que significa Scum, pra quem nunca sabe? Scum é escória, né? E se você pegar isso de uma referência do Rebel Scum do Star Wars. E o Rebel Scum. Olha aí. Caraca. Mas a gente pega referência em qualquer lugar também. Não, mas vários projetos. Não, vários projetos da LucasArts, eles todos tinham essas referências de propósito. Tinha uma engine deles que chamava Sith, sabe? Essas coisas. Tinha uma que chamava Trap, do It's a Trap. Uma parada que eu achei muito foda no Maniac Mansion, cara, é que desde o início você tinha uma seleção de personagens, assim, sabe? Que era, porra, eu nunca tinha visto um jogo onde você podia escolher personagens. Sim. Então você chegava lá, tinha um grupinho, você tinha que escolher três carinhas, né? Três ou quatro, sei lá. E aí você ia lá e, porra, eu quero esse aqui, o Zezinho, o Luizinho, blum, blum, e começava o jogo, sabe? Achei muito maneiro. E eles mexeram no lance do conceito de vida, né? Porque os personagens, eles só têm uma vida. Se você morrer, ele morreu. A lance é, se a sua trupe morrer, aí o jogo acaba pra você. Exatamente. Isso era revolucionário mesmo, cara. Você criava todo um preparo, né, na sua cabeça, diferente de um jogo que suas vidas são infinitas. É, nessa época não era infinita, né? Você morria pra caralho também e game over. Não, mas eu digo assim... Hoje em dia são infinitas. Hoje em dia tudo é muito fácil. Acabou o metiolato, é, né? Mas... Agora só tem metiolato indolor, você joga o videogame e não morre nunca. Mas a maior revolução ali do Maniac Mansion, criada pela Scum, a engine deles, era porque você usava o mouse. E em vez de você ficar digitando, pegar alguma coisa, você tinha todos os verbos ali na tela e você simplesmente clicava no verbo e clicava no objeto na tela gráfica do jogo, né? Então, e aí você formava a frase ali embaixo. Você clicava em pegar e aí você clicava em sabonete. Aí o cara ia lá, pegava o sabonete. O Maniac Mansion, ele é o Maniac Mansion porque ele foi um divisor de águas nesse sentido, que ele começou a entender que, cara, deixa eu largar a minha herança livro-jogo e começar a usar o visual, já que eu tô visual aqui, por que ficar metade-metade? Exato, exatamente. E ô, Jovem Nerd, é importante também lembrar que essa foi mais ou menos a mesma época em que no Japão tava saindo o Famicom e o NES. Ah, é? É, que foi ali entre 85, por aí. Então você tinha uma tendência... Peraí, você só falou um ano, cara. Entre, tem que ter dois números. Entre 85 e o quê? 87? Não, 80, assim, 80 e 85, se tava saindo, tava vindo o Famicom e o NES. Então você tinha uma tendência em que os jogos, né, de computador, dessas coisas assim, eles tinham muita cor, muito movimento. O livro-jogo, ele tinha que evoluir também pra poder competir, né? Que maneiro, você tem bem colocado. Mas é engraçado. E outra coisa legal do Maniac Mansion é que o Ron Gilbert cunhou um termo que é usado no videogame até hoje. Não foi o primeiro jogo a usar isso, mas ele... Antes o jogo basicamente sempre filmava você, né? Onde você vai, a câmera vai. Começou nessa época, e o Ron Gilbert aproveitou isso, a criar narrativa mais cinematográfica pro jogo. Ou seja, você fez o negócio, beleza. Aí a câmera muda e vai lá pro laboratório do professor maluco, do cientista maluco, pra mostrar o que ele tá fazendo. E vai te contando uma história, entendeu? E aí a câmera volta. E como essa virada de cena era um corte na sua interatividade, ele chamou de cutscene. Olha só, acabei de descobrir uma coisa muito foda, não é? Agora. Porque é a cena que corta o seu jogo, ela corta a interatividade. E aí você não vê, você olha a cena e depois você volta. E o cutscene, cunhado pelo Ron Gilbert, é usado até hoje, né, cara? E a gente não sabia por quê, cara. É daí. Sensacional. É vem do Adventure Game, cara. Jovem Nerd, você, se não fosse você... Até aqui dentro a gente aprende as coisas, né? Porra, cara. Look, a three-headed monkey. I'm not putting my lips on that. Eu acho que foi aqui que a gente começou a jogar mesmo esses jogos, né? Sim. Acho que o Maniac Mansion, e pelo menos eu, foi o primeiro jogo que eu peguei, assim, de point and click, né? Sim, a minha dúvida, e eu acho que o Jovem Nerd vai poder me ajudar, o SimCity, aquele primeiro dos disquetes e tal, não, ele se caracteriza como um point and click ou não? Não, o SimCity é uma simulação, né? Por exemplo, point and click não é gênero, né? É uma forma de se descrever uma técnica, né? Pois é. Esse gênero de jogo é adventure. O SimCity é simulação. Então, são gêneros diferentes. Na verdade, eu diria que o point and click é o jogo onde você não utiliza o teclado. Não, porque se for assim, point and click, então o Warcraft também é point and click. Eu chamo o Diablo de point and click também e tem a galera que não admite. Olha, o Diablo é a evolução do point and click, né? Esse é Adventure. Sim, esse jogo que a gente tá falando eles ficaram conhecidos como Adventure, porque eles nasceram com esse espírito de aventura, né? Você tá explorando e se aventurando. Em 90 saiu o que é considerado como um bastião dos jogos de Adventure, que é o Secret of Monkey Island, também da LucasArts. Oh. E foi o projeto fodão do Ron Gilbert, onde ele chamou os dois também fodões, o Tim Schafer e o Dave Grossman. E aí esses caras, que eram a dupla criativa, os caras engraçados, eles definiram isso, a comédia, né? Porque jogos, existiram muitos tipos de adventure games, jogos sérios, jogos mais brincalhões, jogos infantis. A LucasArts, ela sempre publicou um tipo de jogo mais cartoon e sempre engraçado. A comédia era uma característica forte da LucasArts. Principalmente definida no Monkey Island. Isso. Com esses caras, com o Tim Schafer, que é o gênio por trás dessas piadinhas e tal, porque, cara, o nego definiu o Monkey Island, e a gente tá falando de jogo que tinha imagem, mas era só texto, não tinha voz. As pessoas hoje estão acostumadas com um jogo com voz gravada. Não tinha voz não, maluco. Era RPG. O primeiro foi o Dia do Tentáculo, né? O Day of the Tentáculo foi o primeiro que trouxe a voz, né? Que é a continuação do Maniac Mansion. O Day of the Tentacle, ele tinha voz no, na apresentação e, sei lá, na primeira cena. É, porque o diálogo não tinha, não. Depois não tinha, por quê? Eu lembro, eu e meu amigo juntamos dinheiro pra comprar. A gente comprou e eram, sei lá, 20 disquetes, alguma coisa assim. Nossa, era... O que aconteceu com esses disquetes todos, né? Foram embora junto com a pochete. E não tinha, tipo assim, não tinha voz porque não tinha... Senão o cara ia ter que jogar um tonel de disquete na tua casa. Não tinha como fisicamente guardar aquela informação toda. Então foi simplesmente uma forma de dizer: olha, gente, nós conseguimos gravar vozes, mas ainda não conseguimos armazenar essas vozes todas, né? E até hoje o Final Fantasy não tem voz, né, Jovem Nerd? Mas ninguém... eu acho que essa mudança da voz, ela veio muito também junto com o lance do CD-ROM, né, cara? Você sim, porque aí você tinha espaço, né? Tinha espaço. Tanto que depois, eles relançaram Day of the Tentacle com as vozes todas gravadas do início ao fim então, do jogo. Mas a primeira versão mesmo, ela tinha voz só no iniciozinho. Uma coisa que eu acho que é bom a gente ressaltar é que a maioria desses jogos só chegaram no Brasil ou imediatamente quando eles eram lançados lá e algum amigo seu vinha de lá e trazia, ou depois de, sei lá, 5 anos, quando esses jogos eram lançados aqui, eles não chegavam imediatamente. Eles tinham uma distância bem grande, cara. A gente tem que lembrar da revista do CD-ROM, que ela saiu um pouco mais à frente até, mas já estamos mais ou menos em 90 e pouco. Quando a revista do CD-ROM saiu, ela começou a resgatar todos esses jogos antigos, cara, que muita gente só veio a conhecer Point and Click e todos os outros por causa desses jogos de CD-ROM, cara. Cara, eu vou te dizer, Diogo, quando chegou um computador lá em casa, eu achava maravilhoso ficar abrindo janelinha, que era muito diferente. Escrever no DOS era incrível, né? Pois é. Você se sentia como se estivesse acessando o mainframe. Pois é. Aquele War Games, né? Você se sentia o Matthew Broderick. Pois é, porque quando você botava na internet, cara, todo mundo lembra. Pô, daí você tá falando de um... Primeiro um amigo, né? Você tinha internet, já é outra parada. Internet discada, não é? Não, aí você tá muito pra frente. É outra geração. 95, não é? Nossa. Não, cara. Em 93 eu ganhei o meu primeiro computador, chegou lá em casa. Internet só bem tipo depois, cara. 98, 99. Mas enfim, nessa época eu não tinha jogo. Eu não comprava jogo, não ganhava jogo nem nada. Eu dependia dessas revistas de banca pra jogar os joguinhos lá e tal. Depois de um tempo é que eu comecei a falar: pô, quero jogar esse jogo. O que eu faço? Aí eu descobri as locadoras de jogos de PC, assim. Look! A three-headed monkey! I'm not putting my lips on that. Eu acho muito bacana Maniac Mansion e todo o resgate, mas eu comecei a jogar os jogos de adventure na casa de um grande amigo meu, que é o Rafael Damiani, um abraço pra ele, que me apresentou os jogos do Indiana Jones, cara. Que pra mim, eu acho que eu comecei até com o Fate of Atlantis depois que eu voltei pro Last Crusade, que foi ali década de 90 mesmo, 89, 90, sei lá, 92. É, 92, né? E cara, pra mim o jogo, a franquia Indiana Jones sempre foi perfeita pra jogos de aventura, cara. O Fate of Atlantis é uma história, mas assim, 1,5 bilhão de vezes melhor do que aquela bosta daquele quarto filme. Assim, é mesmo. Só até pego e adaptado, assim. Porque que puta jogo, muito bacana, apesar de você não ter o diálogo, como o Jovem Nerd tá falando. Você entrava, cara, dentro daquele universo de uma maneira, assim, incrível. Você apagava a luz do seu quarto. O PC tem essa característica até hoje, né? Um jogador de PC. O cara fica sem tomar banho 2 dias jogando um jogo. Porque isso seria muito beleza. Mais. É. Eu tô tomando banho. Que característica. Você é muito jovem, cara, e você eu, pelo menos, quando descobri a punheta, quer dizer, descobri os jogos de aventura, trancado no meu quarto muito tempo, cara. E não tomava banho. Sem tomar banho. Era aquele cheirinho de água sanitária, as meias tudo dura, as meias tudo engomada. Sovaco da camisa duro, né? Rígido também. Era demais. O único empecílio, acredito que pra maioria de nós, realmente era o inglês. É, eu ia perguntar qual... E a mãe bateu na porta, né? Era, cara. E eu aprendi inglês jogando esses jogos, cara. Porque eu lembro que eu não conseguia entender muita coisa. Ou quase nada, entendeu? Eu ia mais nas figuras. Porque o Indiana Jones, ele já tinha... Quando você pegava um objeto, ele já tinha uma representação gráfica. Antes era texto. Monkey Island 1. É, você pegava sei lá, uma tocha e tava escrito lá, Torch, né? e você não sabia que era torte, fudeu. Mas no Indiana Jones, quando você pegava um objeto, já tinha lá um livrinho, uma espadinha, um chicote, um desenhozinho, né? E eu acho que o próprio caráter de repetição desses jogos, muito pela nossa inexperiência ou pela falta de inglês, acabou facilitando o aprendizado, porque você repetia as mesmas... Né? Quem nunca ficou clicando várias vezes e o cara falava, I can't reach. Eu sei, por que porra é essa? You won't budge. Exato. O que é budge? O que é reach? É, e aí você, a minha mãe pelo menos me incentivava muito a fazer a tradução, eu pegava dicionário, lia comigo e, cara, todo mundo aprendeu assim, não? Sim. Não, minha mãe... Cara. Eu fiz curso de inglês. Não, eu nunca fiz, cara. Eu aprendi realmente assim e com livro de RPG, cara. Com os Adventures eu lembro. E eu lembro que quando saiu, quando eles remasterizaram Monkey Island 2... Recentemente, pra iOS, né? Você podia comprar no iPad ou no iPhone, essas coisas. Eu joguei com gosto tamanho. Primeiro que tinha vozes gravadas, né? Em todos. É. Eles redesenharam em HD por cima daqueles sprites, né? Uhum. E eu pus aí, agora eu entendia. Eu consegui entender o jogo. Uhum. Muito legal a experiência. Mas de você, o Jovem Nerd, nessa época também, começaram a botar, porque a gente tá falando aqui do Indiana Jones, né? Estamos em 93. Começaram a botar 92. Vídeos no jogo. Que foi aonde veio o Gabriel Knight. Ah, então, olha aí que legal, é? O garoto que não sabia o inglês direito, que falava o que lia. E vai passando as eras, e ele hoje é um garoto que entende inglês, um rapaz já com a vida própria, né, independente, ele fala Gabriel Knight. Ele aprendeu. Roberto. Cara, eu jogava Gabriel Knight. Mas jogava... você não foi ver Dark Knight, né? Você foi ver o Dark Knight, né? Mas é Gabriel Knight. Roberto, essa foi a maior zoada. Porque eu tava achando que ele tava fazendo um discurso serião, assim, sabe? Caralho, parabéns, cara. O primeiro jogo em CD-ROM que eu vi, e foi realmente um dos primeiros, foi um chamado Seventh Guest. Vocês tiveram contato com isso? Você entrava numa casa, né, cheia de fantasmas, e teve uma festa, e você é o sétimo convidado, e você passava por um monte de enigmas, puzzles e etc. Uh-huh. E tinha atores filmados, e você... What? Como assim? Que cara bizarro. O Jovem Nerd, poder do CD-ROM. É, pra quem não conhece o Seventh Guest, deve lembrar mais da continuação que eu acho que fez mais sucesso, né? Que foi o Eleven Hour. Eleventh Hour. The 11th. A 11ª hora. Ou Eleven Hour do Gabriel Knight, o que sei. Não volta atrás, não. Tá, agora é a Grammar Police, né? Olha só, não vai falar que o cara que tá certo tá errado porque ele tá corrigindo os outros, porque ele tá certo. Ah, ele só tá sendo babaca, mas ele tá certo, né? Merecia um momento o Jovem Nerd babaca. Eu ainda não entendi. Como é que é, Diogo? O cara que tá certo... Não culpe o correto. Não. Tem uma frase que fala, né? Não... O Diogo quer dizer pra vocês não demonizarem o Jovem Nerd por estar sendo babaca. É isso. Esse é o momento babaca absurdo. Uma parada que eu esqueci pra falar. É, o CD-ROM trouxe a magia. A magia dos gráficos a um novo nível. Qual era aquele jogo que era um jogo de terror? Fantasmagoria. Isso era point and click? Era. É que assim, na verdade, o Seventh Guest, o Eleventh Hour, foda-se, Jovem Nerd, viu esses jogos assim. Eleventh Hour. Mas todos eles, cara, eles eram point and clicks, mas eles eram mais os jogos de puzzle, cara, do que adventures, né? Sim. Então, apesar de sim, você só usar o mouse, eles ficavam mais distintos aqui. A você parar, analisar aquele desafio ali, aquele puzzlezinho, aquele quebra-cabeça, e resolver aquilo lá, e aí você ia pra uma próxima situação. E o Eleventh Hour, ele era... Porra, foi um jogo tão, pra mim foi um jogo tão difícil, cara, mas tão difícil, que eu estou há 15 anos, talvez, pra passar do xadrez com metade do tabuleiro, que eu não consegui passar e a porra do jogo tá aqui na minha gaveta, cara. Ô, Azaghal, o Fantasmagoria, que é o Jovem Nerd agora, tem que ficar tenso com ele. Fantasmagoria, tá certo. Pisando em ovos, todo mundo. Fantasmagoria. Fantasmagoria. Ele tinha um lance, cara, não sei se vocês lembram disso, que eu acho que o fenômeno dele era um trailer do making-off que vinha numa CD-ROM Today qualquer, que mostrava o cara sentado no troninho, no fundo verde lá e tal. Eu lembrava desse making-off. E aquilo era um grande lance, mas esse jogo, cara, talvez ele tenha sido o que mais marcou com o videozinho ou não. O Fantasmagoria. O Fantasmagoria é um que tem uma cena de agressão sexual. Isso. Tem, isso. Uma com a loira, né? Isso, era muito estranha aquela cena lá. Quer jogar ela na cama e tal. Não é legal, pois é. Mas era um jogo adulto, né? Então, sei lá. Era, né? E obviamente só jogado por crianças como nós. Look, a three-headed monkey! I'm not putting my lips on that. Podemos passar pra ele? Pro top. Vamos parar com a brincadeira de criança. Mas vamos... tem que falar direito, o Jovem Nerd tá ouvindo. E vamos começar com... Porra, Full Throttle foi um marco também, né, cara? Foi tão sinistro que até o Azaghal jogou. Até eu joguei. Porque era um jogo de tough guys. Sim. Pô, eu comprei o Full Throttle, que eu não sabia falar o nome na época, nem sei se é agora. Ele tinha a caixa... Full Throttle. Full Throttle, aceleração total ou completa, pra quem não sabe. E a caixa dele, ela não era um box quadradão, ela era um box, mas tinha uma... um corte diferente, assim, diagonal. Cara, e ela era toda desenhada, com a coisa toda tinha. Cara, Full Throttle foi, assim, um marco na minha vida. Foi. Demais. Tem até hoje o jogo. Puta que pariu. E ele é um jogo que, seguindo as regras do 15 anos, né, que vocês têm aqui no Nerdcast, ele, se você pegar hoje pra jogar, cara, é um jogo que continua maneiríssimo. Continua, sim. Full Throttle, ele é de que ano? 95, caralho. É, de 1900. Tem muito tempo, cara. Sabe por que eu gostava de Full Throttle? Que eu adorava um filme chamado Harley Davidson e Marlboro Man. Ah, não, olha ele. Eu achava esse filme foda demais. E aí quando viu, não tem explicação, quando veio esse jogo, eu falei, caralho, é a possibilidade de eu ser o Harley Davidson ou o Marlboro Man. Vocês viram esse filme? Ninguém viu, né? Sim, é mais antigo um pouco. Eu pensei 91. Que fosse citar aquela merda daquele Easy Rider. Que puta, cara. É um filme clássico. Ai, tal, caralho, cara. Ai. Pera, tu gosta? Sem Destino? É. Porra, demais, cara. Você tem que entender o filme. Você tem que entender o filme. O filme tem um monte de mensagens. Não, você tem que fumar maconha. Não. O filme tem um monte de críticas aos Estados Unidos, cara. Tem uma cena muito maneira que ele pega uma mangueira... E bota o dinheiro dentro da mangueira, sabe? E bota, cara, a mangueira dentro do tubo de combustível. Ele tá falando que o dinheiro tá indo pelo ralo. Não. Olha aí, por isso que você não gostou do filme, você não entendeu porra nenhuma. O tanque de combustível não era pintado com a bandeira dos Estados Unidos? Ah, aí tá... Então, ele tava dizendo ali que o capitalismo tava fudendo a América. Caralho. Olha realmente aí. Realmente, peço perdão aos cinéfilos aí. Mas olha, eu não entendi nada do Easy Rider, cara. O Full Throttle foi um que veio também com as legendas em português. Pela verdade. Muito obrigado, Brasoft. E também, cara, tá no meu topo por várias razões. Primeiro que é o Tim Schafer, que é um cara que tem essa coisa do humor, mas muito bem escrito, muito... Sim. Muito... Tinha um vilão foda, cara. Aquele velhinho era muito bom, cara. Cara, o Mr. Rip Burger. Rip Burger! Não, esse não era o velhinho. Esse era o fortão. Não, e o que eu fiquei fascinado era que o Rip Burger, que era o vice-presidente, né, da Corley Motors, isso, que era a Harley Davidson naquele mundinho do Full Throttle, quem fazia a voz dele era o Mark Hamill, o Luke Skywalker. E eu, que foda! Olha. Era o Luke Skywalker, cara. É muito bom. Começo com a musiquinha e a voz do cara, Rip Burger, you're dirtier than dirt. Exatamente, cara. Demais, cara. Demais. Não, e cara, o jogo tem uma história, cara. Não é só joguinho, não, cara. É uma história toda envolvente daquele universo, né? Que o velho... como é que era o nome do velho? O Corley, né? O velho Corley. Corley da Corley Motors. Ele era um ex-motoqueiro e o cara... ter a maior empresa de motos e o cara defende o estilo, o meio de vida do motoqueiro. Ele era, na verdade, Jovem Nerd, o último que produzia motos, né? É. Porque na época já tinha carros voadores na Exato, parada. Exato, então os carros voavam, ele era um futuro. Ele era cara que fazia motos pra estrada, assim, tipo, no estilo antigo, né? Exatamente. Ele tinha todo um... O Full Throttle, ele ficava num período histórico, digamos, como se fosse um futuro próximo, mas uma coisa meio que criada ali, uma mistura entre o... Um pouco de... Mad Max, né? Muita influência do Mad Max. Tinha bastante, tinha bastante. Bastante, bastante. Pô, cara, aquela moto... O que que é o design da moto do Ben, cara? Com aqueles escapamentos todos, aqueles milhões de... Cara, era a moto, né, cara? Era a moto. Fica a dica aí pro Paul Senior, né, cara? Tá aí o próximo sucesso da nova temporada, né? Fazer a moto no futuro. Ele deve ter jogado muito esse jogo, cara. Tu acha que não? Cara... Ele e os filhos dele, cara. Mas sabe qual era o personagem mais foda desse jogo? Father Torque. Father Torque. Father Torque. Caraca, era o motoqueiro velho. Era o ex-líder dos Polecats. Polecats. E era o Father Torque que vivia em exílio. Tinha significado, né? Father Torque. Torque é torque de motor, né, cara? Toque de força, né? De... E é muito maneiro, né? Toda a linguagem do jogo. E tinha toda uma historinha. Porque o Corley é assassinado pelo Rip Burger, né, cara? Que era o vice-presidente evil que queria transformar a fábrica... em uma produtora de minivans. E isso era o fim do mundo pros motoqueiros, né? Como assim, cara? Corley Motors vai fazer minivans, né? Tinha toda essa trama. E o final é épico, daqueles finais de filme dos anos 80 de ação, super foda. Os caras, uma perseguição toda num avião sem asas, que era a base de outra gangue também rebelde contra essa nova, com essa nova gestão, né, da empresa. Uhum. E eles misturavam o desenho sensacional do jogo com um pouquinho de 3D também, pra fazer os ver. A moto do Ben, em dado momento, ela era em 3D. Eu gostava tanto do design artista desse jogo, que eu passei a tentar desenhar. Nunca consegui. Todos os meus desenhos tinham os olhos apertadinhos, assim. Apertadinho. Agora, o Jovem Nerd, isso que você falou... Foi uma das coisas mais difíceis, foi descobrir qual era a sequência no computador pra parar o avião, cara. Não. Era difícil mesmo. Era um, três... Acho que um. Ah, vai pro inferno, cara. Tá. Não, eu tô chutando. Mas era alguma coisa assim. E eu me lembro, cara, que esse jogo, ele tinha a gente tá falando de todos os personagens principais, mas cada personagem do jogo era muito bem trabalhado. Porque aquela menininha, que era a jornalista... Aham. Uh-huh. Ela também era muito boa, era um jogo que se preocupava muito com, não só com a história principal, né, mas com o desenvolvimento dos personagens, você gostar de cada um deles, né? Ah, e o texto deles eram todos bons. Eu lembro dela na lata do lixo falando lá, pedindo ajuda pro Ben, e ela fala, help me, Ben, you're my only hope. Aí eu, caraca, olha aí! Star Wars, caralho, Star Wars! Cara, eu evoluí só depois de, sei lá, 25 anos, cara, que eu comecei a entender intertextos e etc. Assim, e ele tinha um sisteminha, uma evolução do sistema dele de navegação, que era você segurar o botão do mouse e abrir aquele console gráfico que tinha uma mãozinha, uma bota, uma caveirinha, né? Que tinha os olhos e a boca pra você, né? Ou falar, ou botar na boca, ou olhar, ou pegando pegar. Fogo, ela ficava... É, exatamente. E aí, tanto que você podia botar, clicava na boquinha da... Né? Soltava o mouse na boquinha da caveira e ele falava, né? em tudo, né? I'm not gonna put my lips on that. Agora vamos ver até onde vai, Jovem Nerd. O que você tinha que fazer pra entrar no ferro velho que tinha um cachorro? Cara, eu fiquei muito, muito empacado na parte do ferro velho do cachorro, cara. Eu não sabia o que fazer. Você tinha que pegar a carne e jogar dentro do carro, o cachorro entrar no carro e você pegava e o ímã. Pegava com o ímã do guindaste e subia o carro, exatamente. Qual era a parte que tinha que chutar a rachadura? Pra abrir a porta da secreta lá da gangue da Marine. Caraca, bicho. Ficar com medidor de luz. Esse assim, foi clac, foda. Clac. Achar aquele negócio que você tinha que chutar e abrir a porta. Foi foda. É, os jogos Point Adventure, né? Eles eram muito criticados porque certas partes, às vezes, você empacava e quando você descobria a solução, muitas vezes por revista, porque não tinha internet, a maioria... Ou os guias que eles vendiam, os livros... E muita gente ficava criticando porque certas soluções não tem um termo pra isso que eu não tô sabendo qual é, de tão famoso que ficou, que é quando assim, pra eu poder entrar na casa do cara, eu tinha que misturar uma pedra com um esquilo. Aí você misturava e a solução magicamente acontecia, sabe? Mas você tinha, às vezes, essas situações que você tinha que fazer coisas que não estavam necessariamente associadas pra poder resultar em uma solução. Mas, de fato, isso era um problema muito grande nos jogos anteriores. E a LucasArts, ela iniciou uma filosofia de inteligência desses jogos que mudou muito, muito a experiência da pessoa. Que é, por exemplo, nos jogos antigos e tal, se você... No início do jogo não pegou o negócio, ou não combinou o negócio, você chega no final, fudeu. Tu tá fudido. É. Você pode ficar realmente empacado. Os jogos da LucasArts, eles tinham uma inteligência de você só passar pro próximo enigma quando você resolver um. De que forma eles faziam isso? Quando você resolver esse enigma, é que você vai ganhar o objeto que você tem que usar no próximo, entendeu? Exato. Então era impossível você passar de uma parte do jogo onde você não poderia voltar mais sem aqueles objetos que você precisava pra combinar ou sem falar com aquela pessoa, entendeu? Então eles tinham essa inteligência de manter você ligado com o que estava acontecendo. Normalmente botando os objetos pra resolver o enigma perto do enigma, não, sei lá... 14 telas de distância, entendeu? Pra que você realmente não ficasse frustrado aí, empacado no jogo, sem poder mover adiante, né? Eu tinha uma solução barata pra esses enigmas impossíveis, que eu ligava pra casa de um colega meu, acho que era sétima ou sexta série, não lembro. E aí, o cara era assim, tipo, o pai, né, que viajava pra caralho, não sei o quê. Eu ligava pra casa dele, fala, Jansen, beleza? Teu pai tá aí? O pai do cara, ele que zerou, ele zerava os jogos antes, e aí passava e ele sabia a porra toda. Olha. Eu liguei pra ele, pro Alone in the Dark 1, direto. O cara lia os livros do Alone in the Dark. Mas aí não vale, pô. Não vale. Pai, não. Pô, não, mas era pra pedir aquela... Em vez de eu comprar revista, eu ligava. E aí, tio, tudo bom? Sabe como é que eu passo daquela parte? Caraca, que figura. Qual é a frase mais famosa do Full Throttle? Você sabe, né? A mais famosa... A fala mais famosa do Full Throttle. Whenever I smell asphalt, I think of Marine. Não, essa não. Tem que falar no jeito do Ben. Dá uma dica, onde ela acontece? When I'm on the road. I'm on the road. Ah. Você não lembra? When I'm on the road, I'm indestructible. No one can stop me. But they try. Sabe uma frase que eu lembrava muito mais? No começo é quando você descobre que o dono do bar ficou com as suas chaves. Aí o dono do bar tem um piercing no nariz. Aí você clica a sua mão no piercing. No piercing. Aí ele fala assim: Hey, you know what might look better with your nose? What? Aí ele agarra e dá com o cara no balcão. The bar. Excelente. Muito foda. Vocês lembram que tinha uma gangue que era parecia umas múmias? Era os Cavefish. Olha! Caralho, boa! Caralho! Demais. Eles eram cegos, eles só enxergavam aqueles olhos de gato, aqueles pontinhos na estrada, né? Caraca, é verdade, eles enxergavam os olhos de gato. Caraca. E aí você tinha que tirar os pontinhos e eles não viam a curva e eles fodiam. Lembra? E essa sequência toda da rodovia também era inovadora para os jogos de Adventure, porque misturava a coisa do 3D e tinha uma coisa de combate, lembra? Tinha os minigames, exato, de você dar porrada nos caras. Era um road rashzinho, assim. Né? Você pegava a arma, roubava a arma do cara, lembra? Um cano, pedra de cano, um negócio assim, e batia nos caras. No final tinha um outro minigame com um Destruction Derby de carros, lembra também? Caraca, sim, tinha um Botafogo. Esse foi o melhor minigame do Full Throttle. Era um jogo realmente inovador, cara. Muito bom. Não só o Adventure, mas com vários minigames e tal. Uma parada que eu acho muito foda que o Full Throttle fez, né, junto com os outros os point and clicks, é que o point and click, cara, ele tem um foco quase que completamente voltado pra história, né? O que você se prende num jogo point and click é numa boa história. Se a história for uma merda, você não vai continuar. Exato. Se a história não te capturar, cara, você para. E a história, eu digo assim, a ambientação, né, tudo que faz aquela história ficar bacana. E o Full Throttle, ele foi um excelente exemplo, e talvez por isso que tá no nosso topo, porque a ambientação do Full Throttle era algo espetacular. Eles conseguiram tirar uma espécie de Rota 66 de 1950, quando ela tinha fama, e levar ela pro futuro. A gente não se importa de qual futuro, cara. Então, sabe? É aquela... é aquela coisa que eu te falei do período histórico um pouco inventado. Ele é um pouco passado futurista. Isso. Uma mistura disso. É, exatamente. Eu só queria falar isso porque eu acho muito interessante esse ponto, cara, do Full Throttle. Você entra muito no mundinho, cara, quando você pega o Full Throttle, quando você pega o The Dig, né, que... etc. É uma coisa muito, porra, agressiva de imersão, cara. Sim, e olha, sustentando o que o Azaghal defendeu aí da capa, vou falar pra vocês, a capa do Full Throttle era foda demais. Era demais, cara. Falei, eu ficava agarrado a essa caixa na minha casa e a minha mãe e o meu pai ficavam putos, joga essa porra fora! Eu não podia jogar porque era no parede. Vai dar pra falar de todos os jogos da LucasArts, mas é uma coisa, uma passagem muito legal que a gente pode fazer. A partir do Monkey Island 2, e os bonecos ainda eram aqueles sprites e tal, né? Eles introduziram um sistema chamado iMuse, que fazia a transição de músicas suavemente. Uhum. Porque o jogo... não é que nem um filme que a música tá gravada junto com a película ali, porque ela foi composta pra estar daquela forma. O jogo não sabe o que você vai fazer. Às vezes você vai pra uma tela, às vezes você volta, às vezes você vai, volta, entra no lugar. Não tá na sequência pré-ordenada do filme, né? Então, a mudança de ambiente, de música, era muito dura. Você ia de um lugar pro outro, ou não tinha música, ou não sei o quê. E o iMuse foi mais uma inovação da LucasArts para jogos, que fazia com que você não sentisse a transição de música. Às vezes você entrava numa... você tava ouvindo uma música ambiente, você entrava num lugar, a música ambiente continuava igual, só que entrava um novo arranjo por cima para dar uma nova textura sonora ao ambiente que você tá. Tipo, você tá entrando numa caverna, você ia mais fundo na caverna, a música base continua com mais uma música por cima para mostrar, exato, que você tá nesse lugar, entendeu? Isso fez muita diferença em todos os jogos subsequentes da LucasArts, no Day of the Tentacle, no Summer Max Hit the Road, no The Dig, principalmente. O The Dig é uma coisa espetacular, cara. O The Dig é o Prometheus que deu certo. É exatamente isso, cara. É como você contar uma história de investigação dentro de ficção científica, realista, com um mistério. Eu adoro filme que o cara te apresenta a parada assim, ó, encontramos um X que não sabemos como veio parar aqui e não sabemos por que todo mundo morreu. Vai lá e investiga. Eu adoro filme assim, livro assim, jogo assim. E o The Dig é a essência disso, cara. Ele coloca você num ambiente alienígena, literalmente. Uhum. E nossa, ele tá ali no topo comigo. É porque o Full Throttle, ele era mais bem feito. O The Dig teve até alguns probleminhas de produção e tal. Mas o The Dig, ele era um filme. Ele era um filme. Não era um filme. Ele era pra ser um filme. Não era pra ser um filme. Olha, é. Não. O The Dig... tu vai aprender uma coisa nova. É porque você falou errado, eu embarquei e agora você vai me culpar. É isso, lógico. Todo lado dos vencedores ele agora. Ele trabalha, né? Tá o bom. The Dig era pra ser um episódio do Amazing Stories. Isso. Vocês lembram do Amazing Stories? Era tipo um Twilight Zone do Spielberg. Exato. Uhum. Com episódios de ficção científica totalmente independentes, assim, e dirigidos sempre por grandes nomes. Tinha episódio dirigido pelo Martin Scorsese, essas coisas. E o Spielberg ia dirigir um episódio que era o The Dig. E ficou muito caro pra ser uma série de televisão. Ser um episódio de série de televisão. E o projeto ficou parado até que acabou numa conversa, provavelmente, com o George Lucas, indo pra LucasArts. E eles fizeram o jogo em cima. Então já tinha uma história interessante por cima da coisa, né, cara? Que os astronautas têm um meteoro que vai se chocar com a Terra e eles montam uma missão de última hora pra que os astronautas coloquem bombas nucleares, né, pra desviar a rota do asteroide. Armageddon. E a abertura, cara, é totalmente cinematográfica, com a trilha sonora. Cara, e quando eu achei uma birosca de uma loja de CDs importado e eu vi o CD da trilha sonora do The Dig, o cara chamado Michael Land, o cara que fez a trilha sonora do Monkey Island também, o cara é um gênio das trilhas sonoras de jogo. E essa trilha sonora da abertura é espetacular. E você vai mostrando desde a da descoberta do meteoro até uma entrevista coletiva dos astronautas, onde ele introduz os personagens a você. Enquanto isso, já está mostrando o ônibus espacial subindo, chegando em órbita do... estabelecendo uma órbita em volta do asteroide. Enquanto ele está introduzindo os personagens, é fantástico. Ele, quando te dá o jogo, você está no espaço com os astronautas, você já sabe tudo que está acontecendo, você já está envolvido na coisa de uma forma impressionante, né? E aí eles acabam descobrindo que o asteroide não era um asteroide, era uma sonda alienígena, eles vão para outro mundo e tal. Basicamente, eles vão para um mundo que, entre aspas, morreu. Todos os habitantes desapareceram. Aí você tem os três protagonistas, que é o Commander Low, que é dublado pelo T-1000. Isso, Robert Patrick, né? Robert Patrick. Você tinha o Brink, que eu não sei quem dublava ele, que era o cientista arrogante, né? O babaquinha. E a mulher, eu esqueci o nome dela, tinha um macacão verde. Era Maggie Robbins. A Maggie Robbins. E aí cada personagem tinha a sua especialidade e você tinha que trabalhar em grupo. Cara, esse jogo, ele é sensacional, tá no meu coração de melhor ficção científica, assim. Uma das melhores ficções científicas já... E eu lembro que o Dr. Ludger era arqueólogo, né? Uhum. E o Commander Boston Low era o militar, né, cara? O cara... Isso. E aí, quando ele vai cavar o negócio lá no ele pega uma pá, né? Você pega uma pá e manda cavar o negócio. Aí o Ludger fala assim, "You're going to dig right in?" With a shovel? Assim, arqueólogo cava com pincel, né, cara? Eu achei interessante isso, como definindo o personagem, né? Cavar com uma pá, que grosseria, né, cara? No mundo alienígena, onde tudo era de interesse dele, né? O arqueólogo, o mundo morto alienígena, né, cara? E o jogo todo é esse embate, principalmente entre eles dois, né? São pessoas completamente diferentes, um soldado e um cientista. Um querendo levar todo mundo de volta pra casa em segurança, e o cientista querendo descobrir, querendo entender, querendo ir até o fundo, né? Não, e tem mais, não, mas tem um negócio, porque o Ludger morre no início da coisa e ele é ressuscitado por um cristal, uma pedra verde louca lá. Ah, é verdade. E ele começa, ele não volta igual, ele não volta o mesmo, né? Ele volta muito mais obcecado por aquilo, por aquele poder, ele se sente melhor, tem uma trama muito, muito interessante que vai demais, se desenvolvendo demais. Até o fim do jogo, é bem legal, cara. Esse jogo tinha que ser transformado em filme. A merda é que se for transformado em filme, vai ser uma bosta. Vai ser uma bosta. Não tem como. Todo mundo aqui zerou o The Dig? Sim. Eu não consegui. Eu nunca joguei. Não, cara. Eu parei na parte das pedras. Eu parei no esqueleto de tartaruga. Não, eu me lembro direito. Vocês não sabem o que acontece no final? Não. Não dá spoiler não, né? Não vou dar. Não dá spoiler não, porque ele vai jogar de novo, realmente. Você pode ver no YouTube, você pode assim, The Dig Long Play. Você vai achar o cara jogando o jogo inteiro, 2 horas de jogo. É, tá aí uma boa ideia. Look, a three-headed monkey! I'm not putting my lips on that. O The Dig eu tive dificuldade porque eu ainda não sabia inglês. Aonde eu aprendi o inglês foi num jogo que veio depois, que se chama Myst. Aham. Uhum. Que eu não sei se vocês lembram do Myst. Chato demais. Não, olha só, o Myst foi uma... E não é da LucasArts, a gente tá falando só LucasArts aqui, mas o Myst foi uma coisa impressionante. Ele não veio depois não, ele veio antes. O Myst é de 93. Ele é antes? É, o The Dig é de 95. O Myst... Todo mundo jogou depois, O Myst, né? Era assim, ele era um projeto extremamente autoral desses caras Robert e Ray Miller. Eles conseguiram um investimento para a visão deles. Era um jogo muito bonito que introduzia imagens em 3D, né? Em 3D, não. Hoje a gente tem que diferir, não é o 3D do óculos, não, né? Gerado computador em 3D e tal. Não era animado, não era. Você não andava no cenário em 3D, eram fotos em 3D. Você clicava e ele mudava a foto e representava o seu movimento dentro da ilha. Lá. E ele simplesmente não explicava nada. Você tava numa ilha e era um jogo de puzzle, um jogo de quebra-cabeça. Sim. Você tinha que se virar aí, malandro. Era assim. E eles sabiam que isso ia ser um jogo de nicho. Ele falou assim, isso não vai ser um jogo pra massas e o caraca. E eu acho que a gente consegue vender 100 mil cópias. O cara conseguiu um investimento assim. E o Myst foi o maior sucesso. Foi o jogo mais vendido até então de computador. Ele vendeu... O cara achava que ia vender 100 mil. Ele vendeu 8 milhões de cópias, cara. Caraca! Ele foi mainstream pra caralho. É o precursor do PowerPoint. Porque todo mundo queria descobrir o mistério da Ilha de Myst. Cara, e era genial, porque não tinha ninguém, não tinha... Uhum. Você não tava acostumado a não ter um inimigo. É. A não ter outra pessoa. E aí você andava por aquela ilha... Tava nervoso, parecia que ia aparecer alguém. Não, e você chegava um momento, você entendia que não, até que você descobria a biblioteca. Uhum. Você tinha que ler os livros pra entender. Cara, o Myst, ele foi um... Foi revolucionário, assim, né? Eu concordo. Apesar de eu achar chato, eu respeito muito a importância dele. É um jogo de quebra-cabeça, é outro tipo de jogo, né? Você não tá matando bicho, você tá pensando. Mas era bem isso, né, Jovem Nerd? Ele te jogava no meio do nada e tipo assim, foda-se, não tem tutorial, não tem explicação do que é. Exato. Não tem explicação do que você tem que fazer, pra onde você tem que ir. Se vira aí, garotão. E foi esse o desafio que fez as pessoas enlouquecerem. Porra, como assim? Você já jogou Myst? Você sabe o que tem que fazer? Não, como assim? Ah, as pessoas dizem que é sinistro, você tem que descobrir por conta própria e foi o sucesso que foi. Foi realmente revolucionário o Myst. Teve 3 edições, inclusive, né? Teve várias. Depois já, você já andava, né, no ambiente em 3D e tal, mas o Myst mesmo de 93 é que foi fodão, entendeu? Look, a three-headed monkey! I'm not putting my lips on that. Mas antes de a gente fechar LucasArts, cara... Aliás, a gente nunca vai fechar o LucasArts, sempre tem alguma coisa pra falar. Eu queria só dar um salve especial pro Summer Max Hit the Road, que era baseado numa história em quadrinho, The Ground, e o jogo fez muito mais sucesso que os quadrinhos. Ninguém sabe dos quadrinhos do Summer Max. E era de um humor fantástico, daquele cachorro, aquele coelho safado, cara. Era um jogo noir de dois bichos que eram detetives. Super infantil, né? Teoricamente, né? Pra crianção mesmo, pra criança. Mas o texto, cara, era muito bom, cara. Você começa o jogo tendo que jogar uma bomba pela janela do teu escritório. E aí... E aí, você só ouve, você vê a luz da explosão e ouve a explosão, depois você joga a bomba, né? Aí o cachorro falava, tomara que não tenha ninguém naquele ônibus. Aí você já riu da piada. Aí o coelho manda, ninguém que a gente conheça, pelo menos. Então o texto era assim, era uma piada se construindo em cima da outra e foi muito marcante. Summer Max Hit the Road também na... Nem sei de que ano foi, mas é... 93. Não, então foi anterior até o resto. Eu acho que esse estilo chegou ao seu ápice de antes da decadência no Monkey Island 3, que era The Curse of Monkey Island, porque eles se libertaram dos sprites, que eram aqueles bonequinhos, né, feitos para aqueles pixels gigantes, né, que podiam aumentar e crescer, né, aquela porra que faz o 3D fake. É, se o bonequinho chega mais perto da tela, os sprites aumentam e tal, chega mais longe, né? E o Monkey Island 3, ele já era realmente desenhado, parecia um desenho animado mesmo. O bonequinho tinha forma, ele não ficava preso naquelas formas de pixels, né? O Guybrush passou a ter um estilo totalmente diferente do que ele tinha, que era um bonequinho de proporções humanas e tal. O Guybrush passou a ser um varapau alto, magro, esticado, entendeu? E as coisas no Monkey Island 3 tiveram muito mais expressão do que jamais tiveram em todos os jogos. The Dig, o próprio... Ah, o Full Throttle, ele já era assim. Ele já era também um sprite muito mais estilizado do que antes. Mas o Monkey Island, ele conseguiu ter essa forma de... Sabe, o jogo em 2D animado, sabe? Que parece um desenho animado. Nas cutscenes, você tá vendo um desenho animado, divertido e tal. E funcionou muito bem. O texto continuava muito bom. Quando você se misturava em piche e, sei lá, pegava um travesseiro, botava as penas... As penas em cima de você, todas grudadas, e ia lá no bar daquele pirata. E o Gabriel falava: Yo soy el pollo diablo y vengo por ti. Aí o velho: El pollo diablo! Madre de Dios! Es el pollo diablo! Cara, era fantástico, cara. Cenas memoráveis. É, a essência era essa, né? Que capturava a gente, só a gente mais jovem. Você tava jogando um desenho animado. Exatamente. Sim. Exatamente. A morte do Adventure Game. Ah. ô Beto, você sabe quem matou o Adventure Game? Quem matou? É. O não que sei, matou? Não vou nem tentar porque eu não sei. Pra mim foi o console, mas... Então, teve uma série de fatores, realmente. Eu achava que era o FPS que tinha matado o Adventure Game porque... realmente você via cada vez mais FPS, cada vez menos adventure games. Eu que cresci, né, consumindo todo tipo de jogo. Mas, na verdade, o que matou o adventure game foi a mudança de paradigma que o Afonso definiu aí como o início e fim de uma era. O 3D veio pra ficar. Pois é. O 3D mostrou um novo universo. Os jogos que se aproveitaram no 3D, eles foram muito mais bem sucedidos. Os números da indústria de games cresceram absurdamente, porque durante a década de 90 estava vindo lá, né? Uhum. Jogos em sprite fake 3D lá, Wolfenstein 3D, Doom até, e aí no Quake veio 3D pra valer, first person shooter em 3D. Sim. E foi uma febre, junto com a possibilidade de você jogar online com seus amigos e tal. Os jogos de ação passaram a ser um mainstream, né? E o Jovem Nerd, né? Nessa época você tinha o StarCraft e o WarCraft também fazendo um barulho, né? Também, não era 3D, mas eles faziam também um barulho e números muito altos de vendas. E o pessoal da LucasArts, principalmente o Ron Gilbert, o Tim Schafer, eles tentaram se adaptar, né? Você vê que o Monkey Island 4, Escape from Monkey Island, ele era em 3D. Antes disso, teve o Grim Fandango, que... É um bom jogo, cara. Que ainda foi um grande sucesso de adventure. Eu acho um bom jogo, joguei depois. Não, assim, excepcional. Calaveira, cara. Excepcional, porra. Inesquecível. E aqui no Brasil já chegou dublado em português, que também é outro avanço. Mas aí avanço, você começa a ter aquele mesmo efeito que a gente falou lá no começo do Nerdcast, de que quando migrou o livro-jogo pra mídia digital, era feio, porque você tentava ir longas distâncias com aquela tecnologia que não estava pronta ainda para você, aquelas longas distâncias. Então os gráficos eram muito feios, a gente brincou com o desenho feito no paintbrush e tal. Quando o 3D chegou, houve essa transição dos adventure pro 3D, mas houve uma perda muito grande de qualidade visual. Você olha pro Monkey Island 3. Nossa, e o 4 é horroroso. É 3D Max, assim, sua essência de 1-0-1. É horroroso, é horroroso. É horrível. Então você acabou perdendo esse lado artístico, né? Sim. Exatamente, isso mesmo. E aí, o que acontecia? Em 96, a partir de 96, o que você tinha? Resident Evil, Tomb Raider, eram jogos em 3D que tinham os elementos do adventure. Pegar objetos, combinar, você resolvia os puzzles e você matava os bandidos, entendeu? Isso é uma evolução, né, Jovem Nerd? Sim, de fato, era uma evolução. Eram jogos híbridos que estavam mostrando uma nova forma de diversão, entendeu? E os adventures, aquele core do adventure, né, que você mudar de tela, pegar itens e tal, só isso ficou pouco. Enquanto o Monkey Island 4 vendeu 100 mil, o Half-Life vendia milhões, entendeu? Uhum. Nesse documentário que eu vi, o cara usa um termo muito, muito interessante. Ele fala: o consumidor vota com a carteira, entendeu? Que frase, hein? Não é boa? Uma frase clássica. Ele faz o mercado, cara. Se as pessoas estão comprando milhões de Half-Life e 100 mil Monkey Island, o que as empresas vão procurar fazer mais? Vão fazer Half-Life, cara. Entendeu? Eles estão votando. Eu quero este jogo. Entendeu? Eu quero StarCraft. Entendeu? E se você pensar que o Adventure Game, ele estava tentando ao máximo da tecnologia da época simular uma experiência ali, quando chegou no ponto que você podia encarnar aquele avatar agora em 3D, perdeu um pouco a graça você ter uma imagem desenhada e você clicar onde o cara podia ir, porque agora você podia ser aquele cara dentro daquele ambiente 3D, ainda que super tosco, mas não tem como você botar um preço entre você estar ali dentro do cenário e você olhar o cenário em duas dimensões. Então, a competição era muito desigual. E aí entra um pouco na questão, até que eu comentei antes, cara, da questão da história e da ambientação serem ponto-chave para pegar o jogador, porque você tem muito poucos elementos que te seguram num point and click, e num jogo em 3D, ou FPS, ou terceira pessoa e tudo mais, você tem uma boa história, você tem uma ambientação sensacional, e o cara ainda age, ele mesmo aperta o gatilho, sabe? Você não manda apertar, né? Então acho que você tem muito mais elementos que capturam o player para botar ele dentro daquela história do que só contar a história e o cara ir clicando nas opções do que se mova, sabe? Uhum. Então isso acabou realmente fazendo, como diria o Drops Away, a morte do seu pau. Sacanagem. Vai levando a morte Point and Click. Pois é, mas deixou órfãos. Eu sempre fui... Eu gosto de FPS, abracei a o novo estilo e tal, mas eu sempre fui órfão dos... Adventure Games. Eu sempre, cara, eu comprei Monkey Island 4 super empolgado e foi tipo, ai meu Deus, esse 3D tá muito tosco, não é o meu personagem. E aí depois, sabe, definhou, não tinha mais novidade e tal. Até que deixou de ser saudade quando em 2004 nasceu a Telltale Games. Uhum. Que foi a empresa independente e tal, que começou a catar esse universo. Eles abriram com alguns designers, ex-designers de games da LucasArts e tal. Sim. E eles conseguiram os direitos do Sam & Max. Foi o primeiro jogo que eles publicaram, né? Eles publicaram uma continuação, uma outra história do Sam & Max em 3D, mas capturando de volta aquele universo, as piadas, sabe? Tudo aquilo que era fazer o jogo de Adventure interessante. E eles fizeram de uma forma diferente. Eles publicaram o jogo em capítulos e em preços baixos. Então tinha o Sam & Max capítulo 1, que custava, sei lá, 5, 10 dólares. Você jogava, o jogo era bem rapidinho e daqui a pouco, daqui a um mês que vem, lança um novo capítulo, né? E os caras fizeram o sucesso deles nisso. Nascia também, né, uma nova faceta da indústria de games, que são os independentes, os indie, né? E eles funcionaram bem assim, fazendo jogos baratos e conseguindo licenças que estavam esquecidas. Eles fizeram mais um jogo do Monkey Island, né? O Tales of Monkey Island. Fizeram, isso, também lançando em capítulos. Fizeram Back to the Future, que até já falei no Nerd Office, lançando em vários capítulos. Os caras iam me procurando, eles muito espertos, procurando licenças de jogos que ninguém mais queria fazer. E os caras, olha, eu vou fazer aqui do meu jeito. E recentemente eles lançaram Jurassic Park no mesmo esquema e o Walking Dead tá sendo mega sucesso agora. Walking Dead em capítulos lançou o segundo capítulo agora. Agora, né? Desse tipo de jogo, é adventure, né? Não é? Vocês estão jogando Walking Dead? Eu ainda não comprei, mas eu vou. É muito bom, cara. Eu indico o primeiro e o segundo, com certeza, é sensacional. Assim, eles fazem uma linha paralela à história, assim, né? Ele conta a história de outros sobreviventes paralelos, né? No mesmo momento que aconteceu com o Rick, com o grupo dele. É, pô, eu não vocês vou falar porra, Walking Dead? Vocês leem Walking Dead? Sim, sim. Walking Dead. Sem spoiler do 100, sem spoiler do 100. Vocês leem? Eu leio, mas ainda não cheguei no 100, não. Vocês não sabem quem morreu. Ih, caramba. Olha, tá só... morrendo quem nunca morreu antes. Olha aí. Mas só pode ser assim, né, bicho? Não, no Walking Dead, às vezes o cara morre duas vezes, cara. Look! A three-headed monkey. I'm not putting my lips on that. Cara, apesar de eu também ser um órfão, então, junto com o Jovem Nerd dos jogos de adventure, senti muita falta e tal, não curto, cara, a nova onda, essa nova eu onda não. Do Walking Dead. Não, ela não é igual. Ela não é igual, certamente. Eu acho que é tipo se as pessoas voltassem a usar ombreira e mullet, sabe qual é? E falar não, que... Não. Eu acho mesmo. Não, mas só pra explicar, cara, eles fizeram, usando o termo do Azaghal, muito bom, a roupagem, ela não é mais couro. É tipo um curino, alguma coisa, assim, a evolução do couro. Não sei qual é a evolução do couro. É uma coisa mais genérica, né? Não. É. Eu entendo que o visual e a mecânica foram improved e tudo mais. Só que o que eu me sinto jogando é preso. É como se eu comprasse um Calhambeck, porque eu tenho saudade de andar no Calhambeck, ou se eu tivesse a idade, né, de quando eu andei mais novo. E aí eu tô lá na rodovia e todo mundo... E eu lá, tipo... Tentando meu Calhambequinho. Porque, assim... O mundo avançou. Não tem por que você fazer um jogo onde os seus movimentos são restritos, onde eu tenho que apontar pra onde o personagem precisa ir, se hoje em dia você já tem tecnologia pra fazer algo além disso. Eu acho que é uma coisa nostálgica. Não, mas olha só, se fosse por isso, o Diablo 3 não seria o sucesso que é, cara. E o Diablo 3 é um sucesso absurdo e é um ponto de clique, cara. Absurdo, cara. O quê? É, venda pra caralho. Pô, tá maluco, cara. Absurdo. Absurdo? Ele é top seller, cara. Top seller não é sucesso absurdo. Vê a história do Diablo. Tá, cara, ele não venderia, se a gente seguisse essa regra sua, ele não venderia o que ele vendeu hoje, sabe? O Diablo 3, ele bate recorde, não sei, tô exagerando, mas ele tem um nível de venda, não sei números exatos, mas ele é topo de venda em vários locais, cara, sabe? Então eu acho que assim, existe hoje em dia um público que tá pra isso, cara. As pessoas estão entendendo que são gêneros diferentes. Não, tudo bem. Eu vou embarcar no Diablo, então. O salto do Diablo não é tão grande quanto o salto dos jogos Adventure pro que a gente tem hoje em dia. O Diablo ainda é um jogo. O Diablo, ele melhorou muita coisa. A dinâmica é a mesma. Mas você tem muito mais coisa solta. Eu não vejo assim, cara. Mas você, por exemplo, você já viu... os consoles também abraçaram uma certa evolução dos Adventures. Você jogou um jogo chamado Indigo Prophecy. Sim, ah, sim, sim. Então, Heavy Rain, o L.A. Noir, eles são... Uhum. Eles brincam com esse universo do Adventure, né? Uhum. Eles são diferentes, eles têm realmente a pegada de console, mas eles estão contando uma história ali, né? Mas cara? Aí é o caminho mais certo. É o que eu tô falando. Eu nem sou super fã do Heavy Rain, tenho lá minhas críticas. Mas o Fahrenheit é demais. O Fahrenheit eu também tinha crítica, mas ele foi revolucionário também. Mas aí que tá. Eles estão pegando, na minha opinião, tá? O espírito do point and click e pensando assim, tá, como é que a gente anda isso pra frente? O jogo do Walking Dead ou do Jurassic Park do Back to the Future, eu acho que eles estão presos. Calma aí, mas olha só. Mas não, mas... Eu, não, cara. O Diogo, eu até concordo com o Afonso, mas assim, eu não joguei em um desses jogos. Então eu não entendo, e aí eu quero entender de quem jogou. O que que eles trouxeram de novidade? Porque assim, eu concordo com o Afonso sem ter jogado. Eu não quero voltar pra aquele lugar se eu já tô num lugar muito mais avançado. O que que eles trouxeram de novidade? O que que é diferente que te cativa fora a nostalgia? Não, eu só acho que é o seguinte, cara, você tem aqueles dois elementos que te cativam absurdamente, com uma jogabilidade aprimorada pra um player, obviamente que ele vai sentir essa restrição, que isso é um fator que todo mundo comenta. Porra, você está jogando um jogo que te poda em várias situações, mas ao mesmo tempo, ele evolui e ele tem, eu ia falar revolucionaridade. Ele tem... Ele pode ter, ué. Ele tem revoluções, cara, em outros quesitos, como, por exemplo, as suas decisões ficam guardadas de um jogo pro outro, influenciando o andamento e o comportamento dos NPCs dos jogos futuros. Ah, não, já tentaram fazer isso no Mass Effect e não dá certo. No final você vê que não dá certo. Eles ignoram tudo. Mas eles mudaram o final. Ô, Jovem Nerd, você jogou algum desses point and click da... Você jogou o De Volta ao Futuro, né? Joguei o... E aí, porque o Diogo, ele é um amante do indie, ele é um amante do underground. O que que você achou dessa do point and click voltar? Você que tem a experiência do videogame, que avançou junto com as gerações. Então, cara, o Back to the Future nem foi o meu preferido, tanto que eu não terminei ainda, né? Eu fui jogar outras coisas, né? É legal porque é Back to the Future e tal. Tem algumas coisinhas que você... ok, vou levar isso em consideração. Mas você deixa passar porque é um jogo, sabe? Eu não tô realmente interessado se isso é canon ou não de Back to the Future. Entendi. Mas o que eu mais me interessei, por exemplo, eu fiquei pensando, será que eu vou voltar a gostar disso ou não? E aí eu comprei um jogo pro iPad chamado Machinarium. Ah, demais. Ah, é muito bom, também indie. E point and click total. E é, sabe, em 2D, uma arte fantástica. E eu fiquei louco, cara. Passou a ser meu jogo de voo. O avião eu pegava e eu jogava, abri o Machinarium no iPad. Inclusive, você pode jogar o demo no próprio site. Quem quiser aí entrar no site do Machinarium, tem o demo de graça, mano. Eu me senti... Ali, ele me cativou, entendeu? Muito mais do que os outros, o Summer Max, o refeito, sim, o Monkey Island, refeito também. Ele me cativou e ele era puro 2D, sabe? Eu falei, caramba, olha, realmente um jogo novo, uma proposta nova, não é nostalgia, e realmente me cativou. E aí que entra a história do Tim Schafer, né? Eu acho que ainda existe um mercado pra isso, e o Tim Schafer provou, porque ele saiu da LucasArts e fundou a Double Fine, né? Que Double Fine! Já fez jogos legais, como Brutal Legend, né? E eu achei bem divertido e tal, e o cara, sim, né? Ele é um cara histórico, né? O cara que fez esse, sim, mundo. Tem muita gente que não sabe, mas ele fez um Kickstarter pra fazer um jogo adventure em 2D. Ele falava assim, porra, todo mundo me fala, você devia voltar a fazer os adventure games em 2D e tal, mas ele pensa, né? Ele até bota isso no vídeo dele do Kickstarter, né? Ele exemplifica com o cara, porra, eu tenho dinheiro aqui, eu quero comprar o jogo. Ele, cara, mas só o seu dinheiro não adianta. Se eu for em um grande publisher, o cara vai rir da minha cara, vai dizer que essa porra não vende, entendeu? Mas ele falou, ué, e se todo mundo fizer uma vaquinha, tipo isso, né? E o Kickstarter é isso, né, cara? Ele apresentou o projeto no Kickstarter e falou assim, galera, eu preciso levantar $400 mil. $300 mil pra fazer o jogo, $100 mil pra fazer um documentário da gente fazendo o jogo. E em um mês mês. Vamos ver se a gente consegue. Em um dia, cara, ele arrecadou 1,2 milhão de dólares. Caramba! Olha aí. Em um dia! Em um dia! E no final do mês ele chegou a 3,3 milhões de dólares, cara. E a gente fazendo podcast, hein, Afonso? Olha aí. Puta que pariu. Então, cara, tem um mercado. O cara financiou o jogo, que eu acho também uma das coisas fodas da internet. Ele financiou o jogo com os próprios consumidores, cara. E ele vai apresentar o jogo para os consumidores que acreditam no cara, que é o cara que tem histórico, não é um Zé qualquer. É o Tim Schafer. As pessoas esperam coisas boas dele, né? E pronto, vai voltar, entendeu? O cara vai fazer. Uhum. E eu, com o Machinarium, como mais do que os jogos da Telltale Games, com o Machinarium eu provei pra mim mesmo que eu gosto ainda, que eu gostaria de consumir esse tipo de jogo e que eu quero o Tim Schafer de volta na minha vida. O que eu acho maneiro do indie e do point and click é que eles estão virando numa revolução em outros quesitos que a gente meio que não tá indo nos jogos mais mainstream. É, por exemplo, tem um jogo, cara, que eu indico pra todo mundo, maluco. No Steam ele tá quase de graça, que é o The Dream Machine. Cara, é um jogo point and click de stop motion feito com massinha. Olha. Porra, meu irmão. É no estilo de Machinarium Braid Botânico lá. É tipo, cara, o jogo é foda, você tem que jogar, é do caralho, assim. Então, sabe? Mas olha só. tem que jogar, do caralho. O jogo é foda, do caralho. Eu não vou falar porque não vai ter graça. Então, só pra fazer um acréscimo do que eu falei, porque eu também ouvindo vocês falar, é evolui o pensamento, né? Quando você cerca de pessoas inteligentes, para de defender, Paulo. As pessoas para ficarem mais meu lado. Porque eu falei que eu era contra a evolução do Adventure, apesar de ser órfão e tal. Eu acho que esse caminho que o Diogo tá falando é o mais correto. O que me incomoda é mais essa coisa da você transformar em 3D e tentar implementar uma outra mecânica que não encaixa. Eu não quero dizer que assim, ah, morreu. Ah, o mundo evoluiu, então agora vamos esquecer o... Não é assim, até porque se esse pensamento fosse real, o livro então tinha que acabar. Que agora tem rádio, depois tem televisão. É, né? Você teria que ir matando... iPad. Ué, entendeu? Não é isso que eu falei, porque senão, com certeza, você teria... Ah, não precisa mais você ter livro, você ler. Alguém fala pra você. Com certeza não é isso. Eu só acho que o Walking Dead em específico e os jogos da Telltale não me agradam porque eles parecem que estão entre a evolução correta, que talvez seja a coisa do Heavy Rain, que vocês citaram, uhum. E entre o que era originalmente o Adventure, entendeu? Uhum. Eu fico mais ou menos nesse caminho. É, mas o Tim Schafer vai voltar lá nas origens, vamos ver o que ele vai fazer, né? Olha aí. Espero. Seja uma coisa legal. Então, resumindo tudo isso, Azaghal, o que você achou? É, cara, eu achei ótimo o texto do Solano no Tech Tudo sobre o bigode e o Splinter Cell, cara. Ele tava lendo mesmo, porque ele tá doido. Caralho.